Me checar aqui, confirme o POB. POB 2, você fala da Matéria, esquiva direito, desce na Estrada Sul, até o farol de Itapuã na torre, após 1980 pro Andrés Camará. Está na base do POB 2, João. Certamente o ativo deve estar com alguma informação errônea. É 1935 o controle, ok? Chame a 286 agora, assinamento e táxi, Mac, Juliette Romeu, bom voo. Assinamento e táxi, tripulado, 1862, já graça, bom dia. São 3 para puxa e assinamento. Voo no 605, no portão 03, tá livre, chama pronto para o táxi. Eu e posicionamento, 605. Ok, a aeronave tentando entrar em contato com o solo, faça o check no rádio, transmissão inteligível. 9973 da Sideral, já está acionado para iniciar o push. Autorizado, no pátio 3, chama táxi, 9973. Baixa, deporta táxi. É difícil, hein? Tá bom, obrigado. Tamo no aguardo. Copiado, direto, Lefa. Salvador, eu vou no 897. Ali, mantenha. Autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero para o gol 1897. 3. 73 Recife no 310, bom dia, pronto, cópia. Pronto, cópia, Recife 973, como estão aqui? Cinti autorizado, Recife nível 310, via Upper Whisky 58. Decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle opera em 119, decimal 35. Aciona 5160, Rio 5973. 8973, autorizado nível 310, aerovia Antrovis 58, decola 10, curva à esquerda, o Caracaju. Controle 1935, aciona 5160, chama pronto para o posicionamento. Correto, 5973. 35, bom voo. A decolagem, suba 410, saída Puca. 410 na Puca, 80. 7, bom dia, Brasília no 380, já aprovado, só um minuto para a cópia. Bom dia, tá aguardando a cópia. Salvador, eu vou 1897, alinhado cabeceiro no zero, pronto com autoridade. 1897, livre decolagem, cabeceira 10, entro no 30 graus, 89. Autorizado, decolagem, cabeceira 10, gol no 897. É o trip 5515 para o push, acionamento. Manda o 5514. Firmo, 5514. Gente, tem um Boeing da Federal que já iniciou aí no pátio 3, é o número 2 que eu estou aguardando, 5514. E após o push do Federal vai iniciar, muito grato. Negativo, vai esperar o táxi do tráfego, ok? Ok, então está aguardando a sua autorização. Afirmativo, coordene com a equipe de pátio, após o federal iniciar o táxi e liberar o setor, está autorizado iniciar no zero, na remota 04, chama táxi. Ok, após o federal iniciar o táxi e livrar a traseira do ATR, vai iniciar, grato. São Salvador, o gol no 605 para o táxi, 149 a bordo, autonomia 03118, alterna Campinas. Autorizado o táxi, à direita, via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre, 118 decimal 6, o ajuste 10114. Tem um bom voo, voo no 605. Muito obrigado, senhor. Direita, Índia, Alfa, ponto de espera, torre, 183, ajuste 1014, ponto no 605 da Gol. 186 a torre, ok? 186. Tato rodando de colagem, suba 360, saída da El. 3-0 da El, 1-8-9-7. Brasília, nível 3-8-0. Via up, Zulu 1-7. Decolagem da 1-0 após primeira curva à direita. Ela substitui a subida Arbor, Elefa, após Ofício. A frequência do controle em 1-9-35. Aciona 5-1-5-2. Você tem que ser soldado, chame lá para decolagem. 1-0 com curva direita, saída Arbor, após Elefa, Ofito, o controle 10935, transponder 5-1-5-2, outra 3-5-1-7. 5-1-5-2, confere, portão 07, chama pronto, então 3-5-1-7. Chama lá pronto. Sideral 9973, estacionado, ponto para o táxi, está com 2 POB, 3 horas e 40, alternamos Galeão. Juliette Romeu, livre decolagem, cabeceira 17, vento no 20 graus, 11 nós. Livre decolagem, 17, entenda, Romeu. Última direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 18, meia torre, 10-4 no ajuste, tem um bom voo. Juliette Romeu, fora do solo 03, chame contra 1935, bom voo. 1935, controle grato, até o regresso. Controle, muito bom dia, o papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 97, na sua escuta. Mike Juliette Romeu, bom dia, 500 pés na linha do litoral, na escuta permanente. 500 pés na linha do litoral, na escuta permanente, Romeu. No 605, decolou 04, chame controle 1935, bom voo. 1935, bom dia. Eu teria condições de checar com a companhia, a nova carta? Controle Salvador, bom dia, com no 605 da Euleta, 1600 pés. No 605, bom dia, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360 da El, no 605 da Gol. Você teria condições de copiar a coordenada da posição Arbor e após voar direto ao Elefa, eu fito? Afirmativo. A coordenada da posição Arbor seria Sierra 103-08.47, Whisky 038-40.49, 25 Delta Mike Echo de Salvador. Copiado, grato. Salvador, muito bom dia. O Sideral 9973, aproximando o ponto de espera pronto, 1-0. Sideral 9973, autorizado, alinhado e decolar, cabeceira 10, vento 1 centena, 11 nós. Alinhada e decolar Sideral 9973. 1890. Solo, trip 5514 para o táxi. PLB de 49, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. 5514, autorizado táxi em frente, última direita, Índia e Alfa no ponto de espera. Da 10. Torre 1-1-8.6, o ajuste 10-1-4. Tenha um bom voo. Bem, muito grato, está iniciando de ataque de Índia Alfa 2-1-8.6, ajuste 1014. Muito grato, bom serviço. Solo Salvador, está 3153, autorização para o Galeão, solicitado 3-0. Firmando aeronave? TAM 3153. Gente, TAM 3153, bom dia, o nível é 380 para o Galeão, só um minuto para cópia. Poxa, eu gostaria só de seu coordenado 300, por favor. Gente, 300 então. Decola 08, chame o controle em 1935, bom voo. 1935? 1935. Top. Oi, o Trip 5154, quando espera pronto? Trip 5154, a linha decola cabeceira 10, vento 1, centena 99. Isso, a linha decola. Salvador, muito bom dia, Sideral 9973. Sideral 9973, o contato radar na decolagem, suba 280, saída Arbor. Salvador, o gol 1897, vai cruzar 190. 1897, ciente. Chame Centro Recife no 251, altera 13325. 251, 3325, é o Centro Recife, obrigado, gol 1897. Controle é o Salvador, auxiliar 9973, câmbio. O gol 9280, chame Centro Recife no 2685, alterna 12545. 2685, gol 9280. Sideral 9973, passa 4.300 pés, suba ao 280, saída Arbor. CL Sideral 1890, cópia. Tá pronto. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle em 119.35. Aciona 5164. Você me transponde, por favor? 5164. Autorizado Recife, 330, nível 358, decola da 10, perfil Cuca, transição Aracaju, 1935, na sonda 5164, 3890. Correto, portão 04, chama pronto, portão 3890. Chamarei, obrigado. Controle, é o Trip 5514, bom dia. Trip 5514, bom dia. Suba 190 direto Puca. 90 direto Puca, Trip. 1605, vai passar 1.60, chame Centro Recife, 1251, alterno 3325. Tá ciente, Centro Recife, 251, 3325, muito obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. Controle, papapá, Max Direto Romeu. Max Direto Romeu, prossiga. Tá através do Parque de Bitaçu, senhor, vai ingressar na Avenida Paralela. Tá com 700 pés, vai descer para 500 pés para ingresso na paralela. Afirmativo, sobrevoo da Avenida Paralela, Max Direto Romeu, na escuta permanente. Na escuta permanente, Max Direto Romeu. Flight level 140. American 980, good morning, squawk ident, clear now to 4,000 feet, altimeter setting 1014, fly heading both positions. We're directly to both and descending now to 4,000 feet, 1014, American 980. Controle acelerar 9973, autoriza a presença Elefa para evitar os cúmulos, informações? Sim, ativo, direto Elefa, 9973. Okay. 300, via rota conforme Upzulon 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e após direto Toquim. Decolagem da 10 após primeira curva à direita, realiza perfil da subida Tael, Leda, após Leda, Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5161. 300 para o Galeão, a rota é conforme Zulu 10. Barbacena e Barbacena executa SMAP e um Bravo com chegada no Galeão. Após decolagem, dono zero, Dael, Leda com transição Bridge. 5161, o transponder 1935, controle de saída. Correto, portão 11, chama pronto para 3153. Pronto para o pushback. Autorizado, no 11, chama táxi. Autorizado, pushback, chamar em táxi. Oscar Romeu, bom dia, Salvador, para Serra Delta Juliette Hotel, confirmando 500 pés ou 1.000 pés? Gente, L. da Odebrecht, o número 2 para cópia, aguardando, novembro, Oscar Romeu. Sideral 9973, chame Centro Recifro 28.8. 288, Sideral, 9973, mande. Controle, o Trip 554 autoriza pro de Aracaju? Direto Aracaju, prossiga o Trip 554. E direto Aracaju. Para o táxi 118 a bordo, 3h46 Guarulhos. 153 via pátio Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, 1014 no ajuste, bom voo. Livre táxi, pátio Índia e Alfa, ponto de espera 262, ajustado 614. Muito obrigado, bom dia. Oscar Papa Golf na escuta. Tango Oscar Papa Golf na escuta. Ok, chequei com o Centro Recife, a mesma ainda não recebeu o seu plano de voo. Entrei em contato com a sala S e a mesma retransmitiu o seu plano. Só mais alguns minutos para a cópia, né? Oscar Romeu, copia. Autorizado, Serra Delta Juliette Hotel, 500 pés, decolagem da 17, curva direita, linha do litoral sul. A frequência do controle em 1, 19.35, aciona 0126, November, Oscar Romeu. Alto qual, Boga? 02 a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora em 118 decimal 6, 1014 no ajuste. Bom voo, November, Oscar Romeu. NA0 clear down to 2,000 feet. Clear IRS X-ray procedure. Report establishment localizer. Altimeter 71014. Clear down to 2,000 feet. Clear for the IRS X-ray procedure. And open report on localizer. American 9-0. 3-8-9-0. Tango Oscar, Papa Golf, cópia. Oscar, Papa Golf, faça um check no rádio, a transmissão está muito ruim, clareza, intensidade 2, ok? 530 linha, decola cabeceira 10, vento no 30 graus, 10. Livre alinhar e decolar da 10, 131-53. Realize o perfil da subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após direto. A frequência do controle 119.35, aciona 5175, Oscar Papagolf. Subida é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após o direto Piauí. Para os carros, meu totalizado, táxi até Papá, chave na Papá. 5, qual o POB? 05, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora em 119, decimal... 118, decimal 6, 1014, no ajuste, bom voo, Oscar, Papá Golf. Lembrando que o Romeu decola a partida Papá. Então, partida Papá, linha decola, vento no 20 graus, 11 nós. American 980 is complete the electric free procedure, contact tower on 118.6. 118.6, American 980. Good day. Dia, Papá, Romeu, Mac, estamos LED. Tem informação Índia, nível 280 para a Teresina. Prossiga. Prossiga com o sinal 170, senhor. Cliente Teresina, nível 280, aguarda cópia no FAT 3. Marcia Lines 982, clear to land 1-0, wind 130 degrees, 10. Salvador, bom dia, TAM 3153. Aceite livre decolagem, Romeu. Está na decolagem, suba 300, saída da EL. 300, na da EL, 3153. And runway 10. Lembrando que o Romeu fora do salão 2.6, chame agora o controle 1935, bom voo. Ah, 1935. Controle é o Papá Papá Novanda, Rocha Romeu. Pressionar, chame para início, táxi. Olha o papá, papá, nós andamos, nós estamos, November, Oscar.